Alfa Tango Tango, solo 35, mantém posição antes da taxiway Alfa e chama o solo 1219. 1211, corrigido. Salvador, TAM 3574, com ponto de espera pronto. 3574, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, TAM 3574. 2, Salvador, voo 9962, terra vida 363. Sente, com 9 minutos, última aproximação, guarda autorização de pouso. Sente, vento. 220 graus, 139. Sente. Linha decola sem parada? Sem ativo. A linha decola sem parada no 28, vento 228 graus, 139. A linha decola, decola sem parada no 3574. Pouso autorizado, pista 28, 230 graus, 139. Livre, pouso 28, 9962. T3574, decolou os 40, chama o controle 1208. 208, manda lá. 462, Follows 43. Condições de liberar na Delta ou vai liberar no final da pista? Passar na Delta. Dois, uma, voo 1, 864, pronto. No 864, mantém o fundo de zero. Mantém? Entende, com 962. Falou com a 3, a Libral, 921, desce uma 1 e mantém posição antes da Alfa. E mantém posição antes da Alfa, vai manter. 962, bom. 3144, alinha o pistão no zero, para ajudar a de manter. 3144, copiou? 3144, está duas vezes a Serra Vito 364. Considera, 3144 suficiente, final no zero. Ou no 864, está na escuta? Ou no 864, no ponto de espera da 28. Sim, em condições de olhar e decolar sem parada? Sem parada. Autorizado olhar e decolar sem parada no 0230 com 14. Livre decolagem, ou no 864. A Gol 962 pode prosseguir? Negativo, hein? 1, 2, 1, desce na 1. Desce na 1. Utilizado alinhamento e decolagem para o Gol 964. Afirmativo. Pouso autorizado 28, 230 graus, 139. Pouso 28, está 3 no 864. Pouso 864, decolou os 45, controle 1208. 208, bom. Salvador, Ushaner, meia 213, pronto. 213, ali mantém pista 28. Ali mantém a 28, meia 213. 3144, solo 46, libera a esquerda, aguarda antes da alfa e chama o solo 121, décima 1. Esquerda, aguarda antes da alfa e chama solo 20133. 144. Decolagem autorizada 28, 220 graus, 139. Livre a decolagem da 28, corre gol 9 mesmo. Vamos esperar o ponto de espera mesmo. 9-67, mantém o ponto de espera dando 0. Mas eu posso esperar o 9 mesmo. Tirar 62 no 13, decolou os 49, controle 1208. 1208, 6213, obrigado, até. Até. Pouso autorizado, pista 28, 240 graus, 139. Deve pouso, 28, 3290. No 167, visualgam até Airbus até final no 0? Estou confirmando, final 28. Eu faço o mesmo, a linha mantém no 28, gol no 167. Confirmando pro gol ali, matei. Aqui matei gol, não. Tá 3210, falou 52, libera a esquerda. Solo 1, 2, 1, 2, 1, 1, mantém posição antes da alfa. 2, 1, 1, vai manter antes da alfa, 3, 2, 9, 0. Livre acionar, Mike Serra Golf, chama táxi. 1, 1, 6, 7, autorizado, decolagem, pista 2, 8, 2, 3, 0 graus, 1, 3, 9. Obrigado, Golf, 1, 1, 9. Oi, boa tarde, 4463, azul, ponto de espera 28, pronto para decolagem. 4463, mantém o ponto de espera. O azul 4463 ali mantém 28. 167, você colou 541208. 208, gol, 1167. Azul 4463, decolagem autorizada 28, 230 graus, 139. Decolagem 28, 4463, azul. Torre Salvador, Passaredo 2230, boa tarde. 2230, boa tarde. Com a aproximação, guarda que está livre. Guardando. Max Serra Golf Livre Táxi. Chão para ingresso na 7. Passaria 2230, pouso autorizado, pista 28230 graus, 159. Ciente, livre pouso 28, 2230. Azul 4463, decolou 56, controle 1208. 208, 4463, obrigado. Max Golf, tá pronto? Ali mantém o acesso. Confirma? Livre acionar, chama táxi. Então, Papa Romeo Mike Sierra Golf. Decolagem autorizada da 197, o vento 230 graus, 149. Passaria 2230, mantém posição antes da Alfa 121, décima 1, no solo, solo 58. Confia no VMAC Max para o táxi? Autorizar táxi, chama para ingresso. Mike Serra Golf decolou 591, 208, controle. 208, grato. Siga. Eu confirmo com controle Recife, controle Salvador. O controle é 120 decimal 8 e eu afirmo a pista agora é 28. Exponha. Mantenha o ponto de espera 6254, tráfego decolou na pista auxiliar e conflitante. Ok. Autorizado ingresso na sétima linha e pronto, não vem branco mais. O 6254 ali mantém, o 28. Ali mantém, 6254. Mantém a posição, não vem mais que mais. É 254, tá pronto, sabe? Sim, estou aguardando a liberação do controle. 254, na escuta. Prossiga, senhora. Condições de decolar e curvar de imediato à esquerda? Afirmativo. Decolagem autorizada 28, 24014. Ok, autorizar decolagem, decola e curva imediato à esquerda, ó. Chinelo 254. O 6254 decolou 06, controle 1208, brinda decolagem. Nada, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Liberei demais, decolagem autorizada no site 230 com 12. Voltando no Vermelho, que máquina decolou 07, 08, controle. A nossa decolagem foi linda também. Foi linda. Valeu. Oi, Salvador, boa tarde. 408910, próximo. Mantenha o ponto de espera do 28489. Mantenha o ponto de espera 4089. Oi, Salvador, é o 6141, tá na final da 28. 141, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 139. 240, 13, pouso autorizado. Azul 409 na escuta? 4089 na escuta. O controle pediu para que após a decolagem mantesse a proa até o 050. Vai manter a proa até 050, 4089. Visual com tráfego da Oceaneiro final no 0? Visual 4089. Após o mesmo ali, mantém pista 28. Após ele ali, mantém 4089. Enorme 141, solo 21, libera a esquerda, solo 1, 21, décimo 1. 21, 1. Azul 489, decolagem autorizada 28, 230 com 10. Livre decolagem 4089. Oi, Salvador, boa tarde. 3547, próximo ao ponto de espera, pronto. Sim, 5447, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5447. Ali mantém ainda 28, 447. Azul 489, decolou os 22, chama o controle 1208. 208-408-9. Trip 547, decolagem autorizada 28230 com 09. Autorizada decolagem 247. Dois Salvador, Cordial, boa tarde, Trip 5240, está na final da 28. Trip 5240, continua a aproximação, guarda a pista livre. Consegue na aproximação, aguardando a pista livre. Trip 5240. Trip 5240, pouso autorizado, pista 28, 220 graus, 109. Pouso autorizado, trip 5240, por gentileza, repita o vento. 220 com 10. 220, 10, obrigado. Alô? Alô? Trip 5447, decolou 25, 1208, controle. 1208, obrigado, ótima tarde. Obrigada, você também. 5240, solo 28, libera a esquerda, chama solo 121, décima 1. Confirma? Livre sonar, chama táxi. Livre acionamento Romeu Cubita, chama táxi. Torre Salvador, muito boa tarde, Cristina. 6315, final 28. 6315, pouso autorizado, pista 28, 210 graus, 129. Tirei pouso na 28, Cristina, 63. O Vitor pronto, táxi, livre, táxi até o papá. Chão para ingresso. Dois, dois, zero, com 1-2. Siga ali, Maquilo Braço. Ciente, táxi autorizado, chama na papá, vai para o segundo número 2, seguindo o Fênon, parqueado no parte 5 também. Autorizado ingresso, meu convido, chão alinhado e pronto. A 315, chamamento, solo 33, libera a esquerda, 121, no décima 1, solo. Próxima esquerda, 21, no 9, o chamamento 2, 61, 84. O Romeu e o Vitor, condições de agilizar o alinhamento de decolagem da 17 e após decolagem curvar a esquerda para cruzar o campo? Isso, ao alinhar na 17, decolagem autorizada, o vento 220 graus, 099. Está com a frequência do solo, Salvador? 1-2, 1-1. Salvador, muito boa tarde. Runo 867, próximo ponto de espera da... Runo 867, me mantém na pista das 2. Copiou, boa noite, 67? Copiou, 867. Alinha e mantém na pista 2-2. Alinha e mantém na pista 2-2, 867 agora. Ingresso, em Aquilo Bravo. Me sacou para cruzar o campo, Romero Cuzeta? Afirmo.